cheio de teorias a pensar que sou otário. A tua vibe não me enganou. Trazes mau ambiente e tipo alguém se peidou. Sabe-lhe toda. Dás-me os parabéns, no fundo queres que me f***. It's all good. És ator de Hollywood, mas o teu plano não me ilude. Tu para mim nem existes, mas insistes em fazer figuras tristes. Abres a boca, só sai pupu. Já caguei merdas mais importantes do que tu, boy. Eu conheço a tua laia. Yeah, yo. A tua laia. Né? Eu conheço a tua laia. Yeah, boy. A tua laia. Essa laia de invejosos. Cambada de parvalhões mentirosos. Eu sinto o cheiro a merda ao longe. Essa laia que cospe, mas que se vem com os meus sons. Maldita larins. Tu bem disforças, mas o que dizes não me atinge. Fast control, alt delete. No fundo querias ser como eu, admite. Vocês são todos iguais. E quanto mais vos conheço, mais gosto de animais. E se fosses inteligente, não confundias gel de bem com detergente. Eu conheço a tua laia. Yeah, yo. A tua laia. Né? Eu conheço a tua laia. Yeah, yo. A tua laia. Cospem onde comem. Laia traidores, essa merda não é de homem. És pior que cancro no pulmão. É que um tumor pode evoluir e tu não. Nem tenho tempo a perder. Por mais que falem nas minhas costas, acabo sempre a saber. Nunca me enganaste. Fui eu que escrevi e os manuais que estudaste. Punk ass, whack, trash. É estúpido como a merda deste ter chumbado na creche. Lipo, catarro e faz-te, mas é a estrada. Que se tu queres bife, eu dou-te carne picada, boy. Yeah, yo. Eu conheço a tua laia. Yeah, yo. A tua laia. Eu conheço a tua laia.